Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana na Radar, um dos grupos essenciais a sair dos anos 90 e que ainda prossegue como o principal veículo criativo do compositor Mark Oliver Everett. Falamos dos Eels, que passam pela primeira vez pelo álbum de família com o registro Beautiful Freak, de 1996. Everett destacou-se pelas suas composições sobre morte, solidão, doenças mentais e amores não correspondidos. A grande parte destas temáticas prende-se com a vivência do próprio Everett. Ele perdeu o pai aos 19 anos e mais tarde os outros elementos da família, a irmã, a mãe e ainda um primo nos atentados do 11 de setembro. Estas convulsões na vida pessoal de Mark Everett contribuíram e muito para algumas das obras-primas dos Eels, mais concretamente para o segundo álbum, por exemplo, Electro Shock Blues, onde o compositor lida com as mortes recentes da irmã e da mãe. No álbum de família desta semana encontramos os Eels ainda numa fase inicial, mas já com Mark Everett como escritor de canções completo, isto depois de ter editado 2 álbuns a solo antes da aventura com os Eels. De qualquer forma, os temas que fizeram dele uma das pessoas mais deprimidas do rock alternativo estão bem presentes em Beautiful Freak. O álbum, editado em 96, tem produção de John Bryan, conhecido por trabalhar com Fiona Apple, Rufus Wainwright ou Evan Dando. Na Radar vamos já começar a ouvir este disco, que arranca com uma das mais famosas músicas dos Eels e que em 96 lhes deu enorme reconhecimento. Novocaine for the Soul, um dos hinos dos 90s e que na Inglaterra, por exemplo, entrou para o top 10. Depois de Novocaine for the Soul, segue-se o segundo single, Susan's House, e referir que Susan foi namorada de Everett e é a ela que se deve o título do álbum de família, Beautiful Freak. Esta primeira sequência na Radar termina com Rags to Rags, 3 temas dos Eels em 1996. Life is hard, and so am I. You'd better give me something so I don't die. And his lawyer are coming back. dance on the sidewalk where her house burnt down 2 years ago. People say that back then, she really wasn't that crazy. Going over to Susan's house. Sidewalk with a bullet in his forehead. In a final act of indignity, the paramedics take off all his clothes for the whole world to see while they put him in the bag. Meanwhile, an old couple argues inside the queen bee, the sick fluorescent light shimmering on their skin. Going over to Susan's house. She's gonna make it right. Take a left down Echo Park. A kid has to, I want some crack. TV sets are spewing Baywatch through the windows into black. And rust. mean a fucking thing. Rags to rags and rust to rust. How do you stand when you've been crushed? So rags to rags and rust to rust. Mark Oliver Everett nasceu na Virgínia em abril de 1963. Ele é filho do físico Hugh Everett III, um dos fundadores da teoria quântica. Ainda em criança, Everett desenvolveu uma enorme paixão pela música. Primeiro, através da grande coleção de discos da irmã e depois, ao brincar com alguns instrumentos, como o piano da família ou a tocar bateria, que dominou logo aos 6 anos. No entanto, a adolescência de Everett foi terrível e tudo se desencadeou após a morte do pai em 82, que sofreu um ataque cardíaco fulminante. O corpo foi encontrado pelo jovem Mark. Seguiu-se então um período completamente descontrolado do futuro homem dos Hills. Ele começou a beber e a tomar drogas a um ritmo frenético e não muito depois desistiu dos estudos. Mais tarde, conseguiu arranjar trabalho numa bomba de gasolina, mas o interesse pela música, uma das suas paixões de infância, veio em seu salvamento. Aprendeu a tocar guitarra, pedindo emprestado o instrumento da irmã, e começou a compor as suas próprias canções. Mudou-se então da Virgínia para a Califórnia e começou a envolver-se no meio musical. Ainda escreveu algumas críticas a discos e depois teve acesso a estúdios onde aprendeu algumas técnicas de gravação com engenheiros de som. É nesta altura que começa a gravar intensamente, recorrendo a um gravador de 4 pistas. Algumas canções chegaram às mãos da multinacional Polydor, que ficou entusiasmada com a qualidade da escrita de Mark Everett, que, entretanto, já respondia simplesmente como I, ou seja, a letra E. Conseguiu um contrato a solo e o primeiro disco dele sai em 1992. Entretanto, na Radar, o regresso a 96, à estreia dos Hills com Beautiful Freak. Agora o tema-título, dedicado a uma ex-namorada de Everett, Susan, depois Not Ready Yet e também My Beloved Monster. Such a beautiful freak. I wish there were more just like you. You're not like all of the others, and that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. That is why I love you. I hope you will stay. then go for cover. And know that I love you. Beautiful freak, beautiful freak. You know that I love you. Telling me how. I don't need you telling me how. I don't need you telling me. but has four sleeves. Gets us through all kinds of weather. Em finais dos anos 80 e depois de recuperar do consumo excessivo de drogas e álcool, Mark Everett virou-se para a música. Inspirado pelos infortúnios da sua vida até então, as letras e melodias saíam-lhe de rajada e eram captadas por um gravador de quatro pistas. As suas canções chamaram a atenção da Polydor, gigante discográfico que contratou Mark Everett como artista a solo. O primeiro álbum dele é A Man Called E, título que pretendia apresentar exatamente o Mr. E, o nome artístico de Everett. As músicas deste primeiro álbum são essencialmente pop, sem os rasgos de eletricidade que pautam o trabalho dos Hills. Inspirado pelos Beatles, Beach Boys e até Elton John, Everett apresentou um conjunto de melodias viciantes e frescas e onde todos os instrumentos são tocados pelo próprio E e onde a produção espelha o perfeccionismo do compositor. O disco foi muito bem recebido e deu a Everett a possibilidade de partir em digressão juntamente com Tori Amos. Apenas um ano depois da estreia, Mr. E regressa com Broken Toy Shop, onde volta a explorar o mesmo universo pop do álbum anterior. No entanto, e apesar de uma série de críticas muito positivas, o álbum acabou por ser um falhanço comercial, facto que conduziu à saída de Everett da editora Polydor. Mas em breve, o compositor iria regressar à carga, mas desta vez em formato banda. O álbum de família continua, Beautiful Freak prossegue na radar com Flower, depois Guest List e Mental. Flower in a hailstorm, I'm living for the drought. Thank you. Durante a digressão do segundo álbum a solo, Mark Everett contou com a ajuda do baterista Jonathan Butch Norton. Após a saída da Polydor, Everett convidou Norton para um novo projeto. Essa nova banda ficou completa quando os dois conheceram Tommy Walter, professor de teoria musical e também músico que colaborava em vários grupos na zona de Los Angeles. Os três fundaram então o Zills, um nome escolhido para que, quando saíssem os discos, ficassem, por ordem alfabética, junto dos álbuns a solo de Everett. Só mais tarde, em retrospectiva, é que os músicos perceberam que entre E e Ills existiam outras bandas, como por exemplo os Eagles. Os Ills foram contratados quase imediatamente pela recém-criada editora DreamWorks. Foram mesmo um dos primeiros nomes do catálogo da etiqueta, seguidos pouco depois por Elliott Smith. Influenciados pelo indie rock da época e, claro, pelo trabalho anterior de Everett, de canções pop polidas, o primeiro disco dos Ills apresentava um conjunto de temas muito diferentes entre si em termos melódicos. Há descargas de guitarras distorcidas, mas também apontamentos quase infantis com sons de xilofones e pianolas. É neste diálogo de pop, rock e excentricidade que dá a Beautiful Freak um carisma invulgar. Com a edição do primeiro single, Novocaine for the Soul, o grupo torna-se rapidamente numa das sensações do ano. O teledisco do tema passa com insistência na MTV, estação que deu 3 nomeações aos Ills nos Video Music Awards de 96. No Reino Unido, a popularidade dos Ills disparou, o que fez com que vencessem o Brit Award desse ano na categoria de melhor revelação internacional. Durante 96 e 97, os Ills dedicaram-se exclusivamente aos palcos, percorrendo um sem número de festivais na Europa e Estados Unidos. Mas numa altura em que parecia correr tudo de feição, Mark Everett sofre novo golpe familiar. A irmã, vítima há vários anos de distúrbios mentais, suicida-se. E não muito depois, Everett perde a mãe após uma batalha contra o cancro. Estes dois episódios devastam por completo Everett. O compositor acaba por encontrar consolo na música e é dessa forma que constrói o ciclo de canções que viria a dar origem a Electroshock Blues de 1998. O último álbum, até o momento, dos Ills é Tomorrow Morning, editado há 2 anos, em 2010. Na Radar, encerramos Beautiful Freak com as últimas 3 faixas, Spunky, depois uma das músicas mais conhecidas dos Ills, Your Lucky Day in Hell, e a terminar, Man Child. São os Ills, de Mark Oliver Everett, em 1996. Spunky don't like her uniform, it never fits so good. Going back to the orphanage and the place where her garage once stood. Well, it's a free for all, free for all, free for all. It's a free for all, you and me. And if you don't like what they're telling you, can't teach a blind man to see. Well, I can see. Spunky looks good in her bright red wig, eating chocolate chip mint ice cream. A cat named Lola with a violent past is balled up asleep across her knees. And it's a free-for-all, free-for-all, free-for-all. It's a free-for-all, you and me. One day the world will be ready for you and wonder how they didn't see. Thank you. spunky knows she can save the world in her own little way. Turning in her old uniform, 'cause you know it really didn't pay. 'Cause it's a free for all, free for all, free for all. It's a free for all, you and me. I walk through the world with your name on my tongue and your picture etched on my screen. Thank you.